Frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 251-3325, 9049, obrigado, boa tarde. No zero, direto Bravo Delta, aguardando apenas pista livre, direto Bravo Delta. Girando base, contato com a vista, aguardando pista livre. Pela esquerda, Victor Mike Beck. Vitendo 360 pela esquerda, Mike Beck. Salvo zero aproximo, muito boa tarde, aeroporto, Zero 21, Zero Bom Panela. Portugal 021, Scott Aiden, clear via Bonsa Arrival, distance back level 060, QNH 1019, radio segurança. QNH 1019, vai a Bonsa Arrival, é Portugal 021. Vitor, Mike Beck, cancele 360, foi na prova da rotatória, informe visual com a pista. Ei, Matheus, cancelando, faltando na prova da rota, já tem o campo à vista, Mike Beck. Aguarde transferência de comunicações. Pronto, botará. 1219, solo, boa tarde. 1219, obrigado. Segunda aqui é pra Vera Cruz, confirme. Que horas? Não, e para que horas é o plano? Qual seria o cost fora desse plano novo? Na 18 no 5. Ciente, não mantém escuta e aguarde. Vou checar aqui a mudança com a IS. Paulo, antes o problema aqui do 37, está prosseguindo tal o que já estava. Mantenha o nível 1110, serviço radar terminado, chame agora, controle Aracaju, frequência 1203, boa viagem. Juliette Bravo Delta, na final, só trem baixo, checada. Gente, Juliette Bravo Delta, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 10 nós. Bravo Delta. 120, decimal 8, Índia, November Alpha. Apenas a passagem do tráfego já na curta final 1-0, o Bravo que Luiz fica aguarde. Salvador, boa tarde, a passarela do 2231, transfere, sente da papá. 2231, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desço inicialmente para o nível 070, estou time, estou no 09, 28. Ok, descendo para o 070, 1019. Voo no 649 na escuta. Alta, 86, bom pouso. 86, obrigado. Alta, boa tarde. Oceania 6314, autorizado táxi. Portão 5 via Alfa Juliette. Portão 5, Alfa Juliette, 6314. Passando Simbra com trem checado, com 396, o time entrou no 09. Oceania de Serra, baixado travado, gol 396. Bravo que Luiz, que livre decolagem da 17, o vento 140 graus com 10 nós. Localizador, 3217. Zero ponto, então, base, ponto combustível, Guarulhos. Informação para o par. Confirme para o sol? 3155, tá. Tchau, boa tarde, está passando o Vitor Mike Quebec. Quebec da presença, faça um 360, curto pela esquerda e reporte interceptando a final do 17. Estou com o tráfego já passando o marcador externo, será o número 2, Quebec. Bem, Matheus, vamos utilizar aqui pela esquerda. Bravo Delta no solo 37 à direita, na taxiway Delta, ou na Eco na Delta, chama o 219 solo, boa tarde. Passou ainda sem abaixar e travado, gol do 1396. O vento 150 graus com 10 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso 10, agora 396. Bravo que Luiz que decola os 37, controle 120, decimal 8, tomou volta, regresso. te aguarde. Controle, o Papa Romeo Lima vai sobrevoar agora na vertical do estado de Iguaçu, mantendo no máximo 7 pés, se é autorizado. 0 graus com 10 nós, com 10 nós. Certo, cadete. Estádio Cessanéia 6377, tem 95 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia. Alterna Salvador. Trip 5627. 27, aguarde. O Xeré 6327, copiei 95, 3h30, Salvador, é isso? Afirmo. Táxi à direita, Índia, Alfa no ponto espera, torre 186-1019, altímetro. 1019, via Índia, Alfa 186, Xeré 6327, boa tarde. O Trip 5627 para cópia. Tem uma blanda cópia. 627, Salvador Aracaju, nível 130, aerovia Golf 677, decola da 10, com curva à esquerda, subida Conde, controle 120, decimal 8, aciona 0277. Utilizado Salvador Aracaju, 130, Golf 677, da 10, esquerda na Conde, 128, 0277, o trip 5627, e está pronto para posicionamento. Trip 5627, parte o 3 autorizado, puxa acionar, reporte para o táxi. Posicionamento reporte para o táxi. O após o Quebec, que pousa, está autorizado a manter cabeceira 197, o Índia 9 Alfa. Solo 39 à direita, taxi Fox, chama 219 Solo, boa tarde. Solo com 1396, livrou? Completo a aproximação, chame 286, bom pouso. 286, obrigado, Tomás. Na 6327, o vento no 30 graus com 09 nós. Ali decola na 6327. Afirmativo, Lima Papa Mike, só um minuto, ok? Alívio acionar, alívio acionar o Lima Papa Mike, aguarde um minuto para cópia. Líderes mantendo o setor, 500 pés, tráfico helicóptero. Torre Salvador, boa tarde, Zan 3217, a 1,5 do externo, baixado e zelado. Tarde 3217, continua a aproximação, guardando pista livre, forma o foco saindo da avianca, ingressando para a decolagem. Altímetro 1019, aguarda autorização de pouso. 1019, aguarda autorização de pouso, 3217. Quebec no solo aos 41, efetua em 80 e após prossegue até o PAT 4. Tá livre prosseguir, Vitor Mike Quebec, agilizando por gentileza. Eu chamo a 327. Está 3155 no aguardo da cópia. 3155 autorizado Guarulhos, nível 340. Aerovia Tupesulu 44. Decola com curva à direita. Subida da Eulida, após Lida Eudes. No controle 120, decimal 8, aciona 5105. Zulu 44, foi autorizado 340 para Guarulhos, direita da El, Lita, após Eudes. Controle 208, o transponder 5105, o TAN 3155. Pare para decolagem, mantém a posição de novo, Miral. Quebec, então, boa tarde. 3217 tem livre pouso, pista no zero, vento 140 graus com 10 nós. Livre pouso na pista no zero, tá 3217. Ana 6327, decola os 42, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, Ana 6327, boa tarde. Ana número alfa, aguarde apenas a passagem do tráfego já na curtíssima final da 1-0, que o tráfego é Airbus. Índia número alfa, mantém a posição. Claro, dá passagem ao Boeing 737 que está ingressando pelo Juliette, após prossiga o táxi em frente, após Índia alfa no ponto de espera, torre 1-186, altímetro 1-0-9. Após o voo, Índia alfa, ponto de espera 1-186, com 1019-35-67. Curva direita, proa 055, limitado localizador, passageiro 2231. Direita 055, limitado pelo lote, passageiro. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceania 6327, está saindo na Daioleda, solicita a proa direto de Ilhéus. Oceania 6327, contua para o nível 180, inicialmente voe Leda, aguardando direto de Ilhéus. Leda, aguardando Ilhéus, para o 180, Oceania 6327. Manter a linha do litoral sul, controle 120.8, torre 18.6, acione 0117, Lima Papa Mike. Qual o POB? 217 no solo 44 à direita, 219 solo, boa tarde. Reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette vai reportar. Mike será coordenado o controle. Escuta e aguarde cópia. Controle 120.8, grato. Corre ao 35.62, está próximo, parada na zero. A linha decola sem parada, o trip? Livre a linha e decolar sem parada, 1-0-35-6-2-7, o vento 140 graus com 09 nós. Tem decolar sem parada, 5-6-2-7. Controle Salvador, é o Papa Romeu de November Alpha. Índia November Alpha, prossiga aqui, 1000 pés, corredor Axé. Prosseguirá 1000 pés no corredor Axé, o Índia November Alpha. Norte, o vento 140 graus com 09 nós. Reporte fora do solo, Lima, Bobo Mike. Horas e 30 minutos, alterna Goiânia. É 6321, tendo informações, autorizado táxi, parte 1, Índia Alfa. Frequência da torre 1-186, QNH 1-019. Parte Índia Alfa, 1-186, no ponto de área, 6321. Fala, boa previsão para o 6155 no portão 9. A torre prosseguiu para circular para a Cristão 7. Ok, obrigado, valeu. 729. Essa aeronave da companhia vai passar aí a sua retaguarda e ingressar no portão 10. Inicie no portão 9, chame pro táxi. Depois da passagem da aeronave para o portão 10, em coordenação, feedback chama o táxi. 3155. Volta 3217. Papai. 18, bom voo, boa tarde. 208, grato. Fica bravo. Já. LC é Simões Filho. Ok, voo é pro direto Simões Filho, formando visual com aeródromo. Força na visual, Lima Papa Mike. Fica frequência para 1-2-3-4-5, conexão aos demais tráfego, sabe que o uísque. Controle Salvador, é o 35627, está na sua escuta. Mete a após passagem do Airbus 319, autorizado o ingresso da Juliette para o pátio de, para o portão 10. Portão 10 de Juliette, eu estou no portão 10 de ascensão 130. Gente, mantém farol da barra. Portugal 021, descent to 3000 feet. Descent to 3000 feet on the heading, Portugal 021. Cabeceiro no zero. Setando lá aqui, patrador 231. Vocês vão completar a aproximação, chame torre 186, bom pouso. Muito bem, obrigado. Timing 0, report localized course. Block. Patrulha 256, 2231 VT. Boa tarde, 231, intenção de pouso 97 após passar o marcador externo. Motivo externo, pouso 97, obrigado. Pouso 97. Escolhido 1, descend 2000 feet. Controle ao 5627, na presente autoriza direto Conde? Oi, Conde. Gente, Conde. Confirm clearance para Portugal 021, please. Listen to 2000 feet, report on localized course, Portugal 021. Get 2000 feet and call you on the localized course, 910, Portugal 021. Mirando na final do 17, altímetro 10, 19. Matiu, chamei ele final do 17. 2, 3, 1. Residual no LCA. Comida 27, acione 0275. Tomou, chamei a 6327. Zip 5627, acione 0275. Portugal 021, turn left heading 080. Left heading, we are turning left heading 080, Portugal 021. Controle, Lima Papa Mike, visual no LCA. Frequência livre, Lima Papa Mike. Livre, obrigado, bom trabalho, Lima Papa Mike. Comeio 27, controle. Prossiga, estacionado 0275. Sim, turbo nível 130. Gente, 130. 02. O Azul 418 para cópia. Salvador Confins, nível 360, decola da 10, curva à direita, subida da El Lida após Lida Bridge, Upper Zulu 16, aciona 5131 no controle 1208. O Azul 418 foi autorizado com Confins 360, vai decolar da cidade curva à direita, da El Lida Bridge. Office Lula do Meia, 531208. Complete approach, contact now Salvador Tower 11860. Complete approach Tower 11860, Portugal 021. Controle Salvador, boa tarde, Chanela 321. É 321, contato radar, sopa nível 320, perfil Arbo. 320, perfil Arbo. Home passing on the Ultramark and Ultramark side 1019, né? With the center 1019, call you on the outer marker, Portugal 021. Recife 251-3325, Oxamia 327, boa tarde. Chegado, para 2231. Passeiro 2231, vento 140 graus com 10 nós, sem livre pouso, pista 17. Ótimo. Corredores Axé Caixa Pregos. Acione 0125, controle 120 decimal 8 e a torre 18 decimal 6. Vai, que é que deu? Prisão 155, táxi com 153, 3,50, galeão. Mike Eco Delta. Para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre 18 decimal meia. Série 1019er, Clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, altimeter center was in 1019, area Portugal 0 to land. 150. 3,50 galeão. É 153, 3,50 galeão, é isso? Afirmativo. Outro mantendo 500 pés, sentido contrário, acabou de passar o farol da barra. Boa. Boa tarde, o Mike Eco Delta, livre acionamento de M-Taxi. Diga. Presente, manter como sinal 150. Gente, aguarde. Seu aguardo, amigo. Fala, vou dar pra Maria da Pérez 3 anos. Passaria do 2231, autorizado táxi, via Lima, remoto no 4. Lima, remoto no 4, obrigado. Alfa prossegue para sobrevoo em Itaparica. Okay, passando o farol da barra, modifique frequência para 12345 para coordenações com demais tráfego. Bom voo. Gente, Bravo Delta, Tan já passou aí à sua frente, autorizado o táxi. Via pátio 1, no contorno em todo o terminal, táxi em Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1 no 8.6 para o cruzamento. Identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Ajustou o time, turno 09, vigilante. Cada mar e desça ao 050, ajustou 019, 050. 5, by the right, locating ground on 1 at home, and report school 0 to 1. Boa tarde, Salvador, 3, 0, 0, 0. Até 355, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 130 graus com 10 nós. Alinhar e decolar, 10. Consciente das informações de Quebec? São 345, aguarde cota. Round, boa tarde, Portugal, direto ano. Equipamento. Salvador Ground, muito boa tarde, Air Portugal 0 to 1. Air Portugal 0 to 1, clear text via Alpha Juliet until gate 1-1. Clear taxi via taxiway Alpha Juliet to gate 1-1, Air Portugal 0 to 1. Centro 075. Controle Salvador, 35488, senha da Quebec, na 2, escuta. 4488, ação identificação, autorizado chegada a mar e desça inicialmente para o nível 060, ajustou o time, no 09, vigilante. 060 na mar, 5488. São 925, ação identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés, está o time do 09, vigilante radar. 4 mil, autorizado, chegada bom, 09, passou Bravo, decolou os 57, aguarde transferência. Bravo. 355, decolou os 57, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. 208, muito obrigado, bom serviço. Cruzamento de Leste Bravo Delta, via Papá até o Passo 5, boa tarde. Oscar Bravo, decolo 58, controle 1208, então bom voo, boa tarde. Bravo. 55 da El. 5627 da Trip, sub, mantenha nível 150. 150, 5627. Da 3155, sub, mantenha nível 340, perfil da El. 2.0 perfil da EL, 3.1.95. Atuando em Salvador, Oscar Bravo. Oscar Bravo, mantenha 500 pés, corredor axé. Bravo. Mantenha 2.1, passa nível 190, chame agora o centro Recife, frequência 1.260, alterna 1.288, boa viagem. 260-288-6321, Romeu Oscar, voo e rotatória aqui do Romeu Oscar. Rotatória, Romeu Oscar. De November Mike, desça para 2.500 pés, em November Mike. A cruzada 3.200, já. Vai descer para 2.500, tá 14 meses, está visual com campo já. Chame torre, 108.6, bom pouso, quilômetro Oscar. 2.6, obrigado, quilômetro Oscar. 207, quilômetro Oscar, está autorizado, 1019 no altímetro, reporte curta final. Reportará curta final da A gente prossiga pelo litoral 500 pés, informe que está, tem tráfego sentido contrário, mantendo 500 pés na nave helicóptero. Paciente, o tráfego está agora a 6 milhas. Quilo Romeu Oscar, chame torre, 108.6, bom pouso, quilo Romeu Oscar. 63.4, afirmativo, informação em curso, é Quebec. Positivo, então 3-4 Petrolina, poderia adiantar a subida? 1 hora, 6 milhas, rumo sul, batendo 1.500 pés, a nave Bravo November 2 Alpha, para pouso pistão a 7. Positivo, está ciente do tráfego, para não à vista, está descendo para 1.500, o India November Mike. 0-0, controle 120, decimal 8, então bom voo até regresso. Decolou 01, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, mais de autoridade, 0 lá. De November, Mike, já avisou o aeródromo? Positivo, senhor. Já avisou 808.6, indo November, Mike. 18.6, grato, boa tarde. 3.055. Prossiga. Quase passa a 20 milhas de Salvador, abaixo do 130. Ou mais. Romeu Oscar Bravo, visual contrato, sentido oposto, helicóptero, 500 pés. É aqui, senhor. É visão, certo. Dois na aproximação. Paciente aí do Romeu Oscar frente. 3 milhas da 1.7, Romeu Oscar. Pouso 1.7, Romeu Oscar, vento 1.30 graus com 0.9 nós. Livre, pouso 1.7, Romeu Oscar. Sim, qual é a localizadora? 5488, desça para o nível 0.